ficar abatido, teu ser oprimido, sem a paz de Deus. Derrota não é pra você, voe mais alto pra perto de Deus. E lá estás bem guardado. Nada se resolve, fica tudo.